Ficheiro 101. Jamie avaliou a situação com olhos imparciais, por um instante, ainda amparado pela parede. Com um esforço repentino, endireitou-se dolorosamente e ficou em pé, oscilando. A moca caiu com um baque surdo no chão de pedra. A ponta da faca espetou uma fração infinitesimal a mais de profundidade. Mas fora isso, Randall manteve-se imóvel, enquanto Jamie lentamente deu alguns passos até à mesa, inclinando-se cuidadosamente no caminho para pegar a marreta com um cabo recoberto de cordel. Segurou-a, pendente entre dois dedos, diante dele, deixando clara a sua intenção de não atacar. A marreta bateu com estrondo na mesa diante de mim, o cabo girando, com força suficiente para carregar a ponta pesada até quase à borda da mesa. Ficou ali parada, escura e maciça, no carvalho, uma ferramenta sólida, simples. Um cesto de junco, de pregos pequenos para serem usados com a marreta, misturava-se à confusão de objetos no outro extremo da mesa. Algo talvez esquecido pelos carpinteiros que mobilaram o quarto. A mão ilesa de Jamie, os dedos inteiros e elegantes, coroados de ouro sob a luz, agarrou a borda da mesa com força. Com um esforço que eu podia apenas imaginar, sentou-se lentamente numa cadeira e espalmou deliberadamente as duas mãos diante dele, na superfície marcada da madeira, a marreta à pequena distância. O seu olhar estivera travado no de Randall durante a dolorosa travessia do quarto. E não hesitou naquele momento. Balançou a cabeça levemente na minha direção, sem olhar para mim, e disse: Solta-a. A mão que empunhava a faca pareceu relaxar um pouco. A voz de Randall era irónica e curiosa. Por que o faria? Jamie agora parecia em total domínio de si próprio, apesar do rosto lívido e do suor que escorria livremente pelo seu rosto, como lágrimas. Não podes encostar uma faca a duas pessoas ao mesmo tempo. Mata a mulher ou sai de perto dela e mato-te. Falou em voz baixa, um tom de aço, sob o sereno sotaque escocês. E o que me impediria de matar-vos aos dois? Um de cada vez? Eu teria chamado à expressão no rosto de Jamie sorriso, só porque os seus dentes estavam à mostra. E desiludir o carrasco? Um pouco difícil de explicar quando chegar amanhã, não? Indicou o monstro inconsciente no chão, com um movimento da cabeça. Deves lembrar-te de que tiveste de mandar o teu ajudante amarrar-me com corda, antes de me partires a mão. E então? A faca permanecia firme junto à minha orelha. O teu ajudante não te vai ser muito útil por muito mais tempo. Isso era incontestavelmente verdadeiro. O monstruoso ordenança estava caído de cara no chão, no canto do aposento, respirando com difíceis e ruidosos roncos. Concussão grave, pensei mecanicamente. Possível hemorragia cerebral. Não podia importar-me menos se ele morresse diante dos meus olhos. Sozinho não podes comigo, mesmo só com uma das mãos. Jamie sacudiu a cabeça devagar, avaliando o tamanho e a força de Randall. Não, sou maior e um lutador muito melhor. Se não tivesses a mulher aí contigo, tirava-te essa faquinha e enterrava-te no pescoço. E sabes isso. É por esse motivo que ainda não a magoaste. Mas tenho-a. Tu podias sair, é claro. Há uma saída bastante perto. Isso deixaria a tua mulher? Disseste que era a tua mulher? À minha mercê, é claro. Jamie encolheu os ombros. E eu também. Não conseguiria ir muito longe com toda a guarnição no meu encalço. Levar um tiro a céu aberto deve ser melhor do que ser enforcado aqui, mas não o suficiente para fazer diferença. Uma breve careta de dor atravessou o seu rosto. E ele prendeu a respiração por um instante. Quando voltou a respirar, foi em arfadas superficiais, ofegantes. Qualquer que fosse o choque que o estava a proteger do pior da dor, estava claramente a passar. Então, parece que chegámos a um impasse. O tom do inglês, bem educado, de Randall, era descontraído. A menos que tenhas alguma sugestão. Tenho. Tu queres-me. A voz fria, escocesa, era direta. Deixa a mulher ir e podes ter-me. A ponta da faca moveu-se ligeiramente, fazendo um pequeno corte na minha orelha. Senti uma pontada e o fluxo quente do sangue. Faz o que quiseres comigo. Não lutarei, embora deixe que me amarres se achares necessário. E não falarei sobre isso amanhã. Mas primeiro faz com que ela saia da prisão em segurança. Os meus olhos estavam fixos na mão arruinada de Jamie. Uma pequena poça de sangue sob o dedo médio estava a aumentar e percebi com um choque que ele pressionava o dedo deliberadamente na mesa, usando a dor como um estímulo para se manter consciente. Estava a negociar para salvar a minha vida, usando a única coisa que lhe restava, ele próprio. Se ele desmaiasse agora, essa única oportunidade estaria perdida. Randall descontraíra-se completamente. A faca descansava no meu ombro direito, enquanto ele analisava a oferta. Eu estava ali, diante dele. Jamie deveria ser enforcado ao amanhecer. Mais cedo ou mais tarde dariam pela falta dele e o castelo seria revistado. Embora uma certa dose de brutalidade fosse tolerada entre oficiais e cavalheiros, tenho a certeza de que se estenderia a vergastadas e mãos partidas. As outras inclinações de Randall provavelmente não seriam ignoradas. Independentemente da condição de Jamie como prisioneiro condenado, se ele proclamasse do cadafalso pela manhã que sofrera abusos e torturas nas mãos de Randall, as suas acusações seriam investigadas. E se o exame físico comprovasse a veracidade das suas alegações, a carreira de Randall estaria terminada e provavelmente a sua vida também. Mas com Jamie jurando silêncio, dás-me a tua palavra? Os olhos de Jamie pareciam duas chamas azuis no rosto macerado. Após um instante, ele assentiu com a cabeça. Em troca da tua. A atração de uma vítima, ao mesmo tempo completamente avessa e completamente complacente, era irresistível. Feito. A faca saiu do meu ombro e ouvi o sussurro de metal embainhado. Randall passou lentamente por mim, deu a volta à mesa pegando na marreta. Ergueu-a, questionando ironicamente. Permites-me um pequeno teste à tua sinceridade? Sim. A voz de Jamie era tão firme quanto as suas mãos espalmadas e imóveis sobre a mesa. Tentei falar, proferir algum protesto, mas a minha garganta estava ressequida ao ponto de obrigar-me ao silêncio. Movendo-se sem pressa, Randall inclinou-se por cima de Jamie para tirar um prego do cesto de junco. Posicionou a ponta com cuidado e bateu a marreta, cravando o prego na mão direita de Jamie e pregando-a à mesa com mais 4 marretadas certeiras. Os dedos quebrados torceram-se e estenderam-se como as pernas de uma aranha pregada num quadro de coleção. Jamie urrou de dor, os olhos arregalados e inexpressivos com o choque. Randall recolocou a marreta sobre a mesa com cuidado. Segurou o queixo de Jamie na mão e virou a sua cabeça para cima. Agora beija-me, disse suavemente e baixou a cabeça para a boca de Jamie, que não ofereceu nenhuma resistência. O rosto de Randall, quando ergueu a cabeça, era sonhador. Os olhos afáveis e distantes, a boca longa, enviesada num sorriso. Um dia amei um sorriso como aquele, e aquele olhar sonhador excitara-me em expectativa. Agora enojava-me. As lágrimas escorriam pelo canto da minha boca, embora eu não me lembre de ter começado a chorar. Randall permaneceu por um instante no seu transe, fitando Jamie. Em seguida estremeceu, lembrando-se, e retirou a faca mais uma vez da bainha. A lâmina cortou descuidadamente as cordas em torno dos meus pulsos, esfolando a pele. Mal tive tempo de os esfregar para restabelecer a circulação de sangue nas mãos, antes de ele me obrigar a levantar, segurando-me pelo cotovelo e empurrando-me em direção à porta. Espera! Jamie falou atrás de nós, e Randall virou-se com impaciência. Podemos despedir-nos? Era uma afirmação mais do que uma pergunta, e Randall hesitou apenas um instante antes de assentir e dar-me um empurrão de volta em direção à figura imóvel à mesa. O braço bom de Jamie rodeou com força os meus ombros e eu enterrei o meu rosto molhado no seu pescoço. Não podes fazer isto, murmurei. Não podes. Não vou deixar. A sua boca era quente no meu ouvido. Claire, vou ser enforcado de manhã. O que acontecer comigo daqui até lá já não importa. Afastei-me e fitei-o. Importa para mim. Os lábios tensos tremeram quase num sorriso e ele ergueu a mão livre e colocou-a na minha face úmida. Sei que importa, Modwin, e é por isso que deves ir agora, para que eu saiba que há alguém que ainda se importa comigo. Puxou-me para junto dele outra vez, beijou-me ternamente e sussurrou em gaélico. Ele deixa-te partir porque acha que estás sozinha e desamparada. Sei que não estás. Soltando-me, disse em inglês, amo-te. Agora vai. Randall parou enquanto me apressava pela porta. Volto já. Era a voz de um homem a afastar-se relutantemente do amante e tive uma ânsia de vómito. Delineado em vermelho pela luz da tocha atrás dele, Jamie inclinou a cabeça cortesmente em direção à mão pregada na mesa. Calculo que me encontras aqui. Black Jack, um apelido comum para canalhas e crápulas no século XVIII. Um dos principais componentes da ficção romântica, o nome invocava salteadores cheios de encanto, com chapéus de plumas e espadas arrojadas. A realidade caminhava ao meu lado. Ninguém para pensar no que está subjacente ao romance. Tragédia e terror modificados pelo tempo. Acrescente-se um pouco de arte à redação e voilá, um enredo emocionante, capaz de fazer o sangue correr mais depressa nas veias e as donzelas suspirarem. O meu sangue corria depressa, sem dúvida, e nunca uma donzela suspirou, como Jamie, segurando a mão destruída. Por aqui. Era a primeira vez que Randall falava, desde que deixáramos a cela. Indicou uma alcova estreita na parede, sem tochas de iluminação. A saída da qual falara a Jamie. Agora eu já recobrara domínio suficiente de mim mesma para falar e fi-lo. Dei um passo para trás para que a luz da tocha caísse em cheio sobre mim, porque eu queria que ele se lembrasse do meu rosto. Perguntou-me, capitão, se eu era bruxa. Comecei, a voz baixa e firme. Vou responder-lhe agora. Sim, sou bruxa. Bruxa, e lanço sobre si a minha maldição. Irá casar-se, capitão, e a sua mulher terá um filho, mas não viverá o suficiente para ver o seu primogênito. Eu amaldiçoo-o com o conhecimento. Jack Randall, dou-lhe a hora da sua morte. O rosto dele estava oculto nas sombras, mas o brilho dos seus olhos disse-me que acreditava em mim. E por que não? Pois eu falava a verdade e sabia-o. Podia ver as linhas da árvore genealógica de Frank como se tivessem sido desenhadas nas linhas de argamassa entre as pedras da parede e os nomes listados ao lado de cada uma. Jonathan Wolverton Randall, disse eu devagar, lendo as pedras. Nascido a 3 de setembro de 1705, Morto a... Ele fez um movimento convulsivo em direção a mim, mas não suficientemente rápido para me impedir de falar. Uma porta estreita, no fundo da alcova, abriu-se com o rangido das dobradiças. Esperando uma escuridão ainda maior, os meus olhos ficaram cegos por um lampejo ofuscante de luz sobre a neve. Um rápido empurrão por trás lançou-me de cabeça aos tropeções diretamente nos montes de neve acumulada pelo vento. A porta fechou-se com estrondo atrás de mim. Eu estava caída numa vala atrás da prisão. Os montes de neve à minha volta deviam encobrir alguma coisa, o lixo da prisão, sem dúvida. Havia algo duro sob o monte de neve no qual eu tinha caído. Madeira, talvez?